Haha, Hago Beats, essa é minha cara, hein? No Lodo Studio. Essa é minha cara, então, minha cara é essa. As linhas de expressão marcam a minha testa. É impressão, ou a sobrancelha quase não tem pelo. Nariz um pouco grande, tá faltando uns cabelo. Essa minha cara já tá meio de coroa. Quando olho pro espelho, o espelho até enjoa. Cê não vai com a minha cara, ok, a vida continua. Eu indo com a minha e você indo com a sua. Cara limpa, boca suja, carai, aí sujou. Cara, caramba, cara, sem caô. Eu vou que vou, na cara e na coragem. Enquanto você vai, faz cara de paisagem. Na malandragem, a tribo toda manda avisar que pode vir todos os cara pra lidar e pra lidar. Um pra lá, S2 pra cá, então. Mais feio que o cão, mas quem vê cara não vê coração. Vai sem refrão, fica uma cara aqui rimando. Sou um cara aqui rimando, não precisa ficar encarando. Cara feia pra mim é a de fome. Eu sou homem com H e com H eu sou muito homem. E quem não é, tudo bem, normal. Cara faz cara de bunda pro cara de pau. Não leve a mal, eu contrario a estatística. E piadinha, minha cara, que terística. E a crítica vem e julga meu livro pela capa. Nem ligo, viro a página e boto a cara a tapa. Ei, rap é rap, a união não para. Uma mão lava a outra e ambas lavam a cara. E de cara limpa, nós garimpa e não pipoca. No gás tipo coca, fica de cara quando toca. Prepara, sem fala, vai arrumando as malas e viaja com Luiz Carlos Martins Salas. Esse cara sou eu. Inútil. Uma cara sumido, mas que apareceu. Do tempo do cassete, disquete e da manchete. 17 de janeiro de 1977. Lá do Imirim, os bicho herança. Malose flipper, o terror da vizinhança. Lembrança da bola no asfalto rolando. E o cara do bar, a validade do leite raspando. Vai segurando, isso é das antes, meu caro. O barato do passado é considerado raro. Reparo na cara e na pinta de palhaço. O circo pega fogo, aí já era. Um abraço, pra todos só um traço. É o terror, é muita treta. Uns bate cabeça enquanto outros faz careta. Faz caras e bocas, mas não mostra o dente. Tá no calor de touca, é do tipo cara valente. Mas veja só, muitas vezes é fachada. Escancar e logo abre. A cara fechada não é piada. E a vergonha na cara é estampada. Fica vermelho e nem é um cara pintada, de cara lavada. Se você se mete, a ideia é dada. Cara a cara, tete a tete. Love rap, é só questão de afinidade. E te digo que é a minha cara a metade. A intimidade no navegador em várias abas. Em cada passo, em vários gestos. E na revista caras, só fala, se cala, se abala e fica muda. Não se iluda, não é na surdina, é na caruda. Então ajuda que a rima quando chega na maldade. Vai logo dando um tapa na cara da sociedade. O beat vai bater, é tipo karatê. E se não tem, a gente rima no cara. Ok, quer saber qual que é? Eu vou e rimo até falta palavra, falta rima, falta cara. Que ter, falta o fôlego. Então a gente para. Essa é minha cara.